Estúdio R Master Produções. E os DJs que fazem a diferença. DJ Robson Absoluto. DJ Robson Absoluto. E DJ Ivan Master. Ivan Master. Olá, eu sou Nath Rabelo e estou com o DJ Ivan Master. Ele é quem toca pra mim um novo amor. E você vai dançar pra mim. Ouvi um tempo em que eu ainda olhava nos teus olhos. Estúdio R Master Produções. Quando eu te amei, você nunca me valorizou. Meus sonhos, a minha vida. Você jogou nossos planos, nossa história. DJs Robson Absoluto e Riva Master. Hoje implora pelo meu amor, arrependido que é o meu perdão. Mas não vai mudar o que passou. Yeah, decidi. Das mixagens DJ Ivan Master. Houve um tempo em que eu ainda olhava nos teus olhos. Quando eu te amei, você nunca me valorizou. Eu te entreguei os meus sonhos, a minha vida. Você jogou nossos planos, nossa história. Hoje implora pelo meu amor, arrependido que é o meu perdão. Mas não vai mudar o que passou. Yeah, e decidi. Melhores produções você encontra com DJ Robson Absoluto e DJ Ivan Master. Estúdio R Master Produções. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. DJ Darlan, DJ Josias e DJ Rafael. Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. O Bufalo é demais. DJ Júnior Vidal. Vem ver de perto o novo búfalo do Marajó. Você aqui perto de mim vai ser muito melhor. E agora vamos, seguidores do Chifrinho. Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. Estou

outro lado as coisas mudam com o tempo. E hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, o amor que já não é bem assim, o amor já está tão perto do fim do nosso amor, nosso amor. A solidão me invade, a toda essa saudade vai

não vou mentir, pois o amor que eu sinto não dá pra fugir. Por isso eu te peço só mais uma chance, vem ficar pra sempre aqui perto de mim. Não vou negar, não vou mentir, pois o amor que eu sinto não dá pra fingir. Por isso eu te peço só mais uma chance, vem ficar pra sempre aqui perto de mim. Banda Tribal, a paixão. DJ Robson Absoluto, DJ Ivan Master. Eu sei que ainda sou o homem da sua vida. Depois da despedida, sei que você chorou, assim como eu chorei. Sofri, ainda sofro, toda vez que ouço o seu nome, amor. Não vou negar, não vou mentir, pois o amor que eu sinto não dá pra fugir. Por isso eu te peço só mais uma chance, vem ficar pra sempre aqui perto de mim. Não vou negar, não vou mentir, pois o amor que eu sinto não dá pra fingir. Por isso eu te peço só mais uma chance, vem ficar pra sempre. Estúdio R Master Produções. Olá, DJ Fan Master. Comanda essa galera. Detona DJ Robson Absoluto. Manda ver, meu DJ. Eu sei que já conquistei você, o seu coração é todo meu. Percebi quando vi você olhando pra mim. Passarão de fogo do Pará. Estúdio R Master Produções. Estúdio R Master Produções. Estúdio R Master Produções. O melhor para você. O DJ cantor do Pará. Produção Renatinho dos Teclados. Quem trouxe você pra mim, pra eu me sentir assim, um bobo apaixonado por você e você por mim. O amor é raro encontrar assim. Eu te conheci no Siqueirão, e ali eu vivi uma linda história de amor. Siqueirão, o nosso amor não vai ter fim, é sem fim, é sem fim. Estou pronto pra te amar. Toca Siqueirão, com DJ Fag, meu DJ Siqueira, que é um show, é um show. Eu passar. Absoluto das mixagens, mandando só as balas. Manda 007. DJ Van Master, o DJ das novidades do Pará. Eu não consigo entender. Eu sei,

comandante, DJ Van Master, produzindo os melhores CDs do Pará. Contato pelo fone 8021-6286. Estúdio R Master Produções. Contato 99350-9010. Vem pro show do Mega Príncipe Negro. O som da galera. DJ Zeke, o Cid, Elson e o DJ Vans vão fazer o show. Vem pro show do Mega Príncipe Negro. O som da galera. DJ Zeke, o Cid, Elson e o DJ Vans vão fazer o show. Não vou sair cedo daqui. Quero estar sempre ao seu lado, curtindo o som. DJ Zed, eu sei, Ed, Elson e o DJ Vans vão fazer o show. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Gostou, é claro. DJ Robson, o absoluto das mixagens. DJ Robson, é show. Estúdio R Master Produções. DJ Robson. DJ Robson, a moral das mixagens. Estúdio R Master Produções. Ela vai deixar, vai abandonar aquele amor que construímos juntos. Será de mim, sem você aqui. Eu confesso que não vivo sem você nem um segundo. Não vou desistir, vou até o fim. Mesmo que a distância tente me separar, quero você pra mim, por isso estou aqui. Essa canção foi feita pra relembrar. Menina, não me deixe, não me deixe, não me deixe. Meu amor é todo seu, pois eu irei provar. Menina, não me deixe, não me deixe, não me deixe. A solidão machuca e me faz chorar. Menina, não me deixe, não me deixe, não me deixe. Meu amor é todo seu, pois eu irei provar. Menina, não me deixe, não me deixe, não me deixe. A solidão machuca e me faz chorar. Best DJs in Brazil. Fabinho Colares, o talentoso. Ela vai partir, ela vai deixar. ser aqui. Eu confesso que não vivo sem você nem um segundo. Não vou desistir, vou até o fim. Mesmo que a distância tente nos separar, quero você pra mim, por isso estou aqui. Essa canção foi feita pra relembrar. Menina, não me deixe, não me deixe, não me deixe. Meu amor é todo seu, pois eu irei provar. Menina, não me deixe, não me deixe, não me deixe. A solidão machuca e me faz chorar. Menina, não me deixe, não me deixe, não me deixe. Meu amor é todo seu, pois eu irei provar. Menina, não me deixe, não me deixe, não me deixe. A solidão. Produções você encontra com DJ Robson Absoluto e DJ Van Master, um DJ que dá um show por onde passa. Esse sim, você confia. Estou chorando aqui, tomando todas pra esquecer de ti. Ficar nessa solidão faz muito mal pra mim. Essa tristeza arrebenta o meu coração. Agora você fica me ligando querendo voltar, mas eu fechei meu coração pra nunca mais te amar. Esqueça tudo que vivemos, vou me libertar. Eu vou pro passado da saudade, eu vou pro Siqueirão, deixar as lágrimas sair ouvindo essa canção. E a galera toda junta canta esse refrão. Esquecer de ti, ficar nessa solidão faz muito mal pra mim. Essa tristeza arrebenta o meu coração. Agora você fica me ligando querendo voltar, mas eu fechei meu coração pra nunca mais te amar. Esqueça tudo que vivemos, vou me libertar. Eu vou pro passado da saudade, eu vou pro Siqueirão, deixar as lágrimas sair ouvindo essa canção. E a galera toda junta canta esse refrão. Oh, oh, oh, o pássaro de fogo chegou. Oh, oh, oh, DJ Siqueira dá um show. Oh, oh, oh, o pássaro de fogo chegou. Está no ar, o mais novo diferencial em músicas. Estúdio Master Produções. Estúdio R Master Produções. Estúdio R Master Produções. A minha vida é assim, não interessa a ninguém. Eu já falei que bebo e fumo e pago as minhas contas e não devo nada a ninguém. Me conhecestes assim, se você não entendeu. Faço o que quero, tenho minha liberdade. Sou dos bares da cidade, não tem jeito, enfim. Já vivemos nossa vida, já tivemos até despedidas, várias noites de amor. Minha vida continua errada, segue sua vida, pegue sua estrada. E desse jeito eu vou continuar. A minha vida é assim, assim. Eu vou seguindo assim, assim. Mas é louco, mais.